sabe, numa música maluca, mas balança muito bem. E tem um bom astral. Viva o ritmo que brinca, da vida as palavras que passam balançando no ar. Só passou, passou, passou, passou. Passou, passou, passou, passou, pomporom, pompom, para, tipo, pim, pim, pim, pim, pim. Que esquisita.